O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. E aqui na Avenida Rebouças 3819, nós damos assistência psicanalítica, sessões individuais e de grupo para aqueles que querem fazer psicoterapia, para aqueles que querem um tratamento psicossomático para suas doenças orgânicas, para aqueles que querem aprender uma língua e têm bloqueios, por exemplo, querem se desenvolver profissionalmente, têm dificuldade de se relacionar com os seus colegas de trabalho, com seus familiares. Então, a psicanálise integral não é somente para tratar de psicoses, obsessões, angústia, depressão, mas é também para facilitar o relacionamento do ser humano. Então, telefonem para 303-2-3616-3032-3616 ou acessem o nosso site www.trilogiaanalítica.org para saber melhor também dos nossos livros. Dr. Kepp é autor de mais de 31 obras neste campo da psicanálise integral e todas as suas aplicações, porque a ciência de Kepp é uma ciência interdisciplinar. Ela pode ser aplicada na saúde, na educação, como já falei, na psicoterapia, nos relacionamentos, também na economia, nas artes e uma série enorme de aplicações dessa ciência que estuda o ser humano por inteiro. Ela estuda o ser humano no seu pensamento, na sua filosofia, ela estuda nos seus sentimentos, na sua espiritualidade, nas suas emoções e também na sua vida prática, no seu trabalho, né? Como que a pessoa pode realizar mais e melhor na vida, como que ela pode se realizar melhor. Então, a psicanálise integral é um tratamento que é universal, porque serve para pessoas doentes graves e serve também para pessoas doentes medianas, que somos todos nós, né? Que temos os nossos problemas. Além dos livros de Kepp, ainda existem outros livros, por exemplo, de minha autoria, autoria de outros autores, que podem ser muito terapêuticos na sua leitura para você que procura melhorar a sua qualidade de vida. Dr. Kepp? Falando sobre a doença, eu gostaria de trazer a nossa ideia fundamental sobre essa questão de doença, que inclusive eu coloquei também a causa espiritual nesse novo livro, Universo dos Espíritos. Então, por que que eu coloquei essa causa como fundamental também? Então, eu vou explicar dizendo o seguinte, que praticamente a doença, seja uma neurose ou psicose, uma doença até social, né, uma pessoa desajustada na vida social, sempre tem origem numa atitude que eu caracterizei como uma rejeição à saúde. Então eu digo o seguinte, que não existe a doença por si, que não é que o indivíduo ele nasça e fique doente por si. O que existe é uma atitude contra a saúde, contra o bem, contra, em geral, né, a verdade. Então, para saber como o indivíduo, como a humanidade se tornou doente, como o ser humano se tornou doente, e até a vida social é doente, então nós temos que ver, remontar no início da humanidade, quando houve, a gente pode falar um quiprocó, né, entre o ser humano e a verdade em si, e o verdadeiro ser divino, né, que começou a, o ser humano, né, que, vamos dizer, na palavra, na questão de Adão e Eva, eles começaram a dar contra praticamente a vida que eles tinham sido criados. E aí o ouvinte pode achar esquisito que fale que, por exemplo, a doença começou ali, porque, na verdade, eles foram criados com todo o bem que existe. Por isso que falava que eles foram criados num verdadeiro paraíso, que Adão e Eva viviam com tudo que poderiam viver um ser humano e rejeitaram. Então, rejeitaram por quê, né? Aí entra essa questão fundamental, que foi até muito explorada na psicopatologia psicanalítica, quando Freud falou da questão da inveja. Que a inveja é praticamente uma rejeição ao que existe. Por que que o indivíduo, tendo todo o bem, toda a verdade, toda a estética, todo o bem-estar, ele rejeita aquilo tudo? Para viver no quê? Para viver no mal, né? Para viver na mentira, para viver no mal-estar. Então, por que que ele rejeita todo aquele bem que ele tem? Por que que uma pessoa numa família, às vezes uma família bem situada economicamente, socialmente, tem uma pessoa que rejeita, seja a situação familiar, os pais, os parentes, o trabalho que tem lá? Então, aí não tem outra explicação senão essa absurda atitude do ser humano querer ser ela mesma, quer dizer, dela não querer ser o bem que ela tem, não querer cultivar isso, aceitar, não querer aceitar a verdade que ela tem, não querer aceitar as riquezas, inclusive, que ela tem. Então, esse meu livro mostra o seguinte, que a origem fundamental de toda a problemática humana veio logo no início da criação, quando aí fala, né, a tentação que os demônios, né, os espíritos malignos, tentaram o ser humano. Agora, o que seriam esses espíritos malignos, né? O próprio Allan Kardec, ele fala no seu livro, O Livro dos Espíritos, que existem os indivíduos bons, os espíritos bons, existem também aqueles espíritos desesperados, as pessoas que não foram boas e que, após, né, o passamento dessa vida, se tornam assim desesperadas porque não tem, vamos dizer, eira nem beira. Então temos que começar a ver a doença já lá nos anjos, né? Até dizem que os anjos foram criados em todo bem-estar, em toda alegria, em toda, assim, verdade. Mas eles não quiseram por causa da inveja. A Deus, eles queriam ser melhores do que Deus. Eles queriam criar a vida como eles queriam e não viver a vida como ela é. Como se Deus tivesse criado uma vida e se pudesse fazer uma outra vida para viver. Que essa vida, que o que existe, essa existência, estivesse errada. Então aí eu dei o nome de teomania, né? Teo é Deus. Mania é mania, como a palavra fala, mania de ser Deus. Então, a teomania, que é chamada assim a questão da culpa original, quando o indivíduo é muito orgulhoso e ele quer fazer a vida à moda dele. Então, o que aconteceu, né? Uma parte dos anjos dizem que um terço. Então, se revoltou contra essa vida incrível, divina que eles tinham, e que quiseram fazer outro tipo de vida que, evidentemente, não poderia dar certo. Então, eles rejeitaram a existência que eles tinham e entraram, então, nos delírios, porque para viver fora da existência criada, a pessoa, evidentemente, tem que criar algo, assim, artificial. Então, por que que a pessoa fica doente, né? Porque a pessoa, como eu falei, no meu livro, na terceira parte, o primeiro capítulo, que a pessoa não aceita, né, a vida como ela é, então não aceita a sanidade. E não aceitando a sanidade, evidentemente, ela cai na doença. Então, o que acontece com o ser humano é essa questão. Então, os livros sagrados, né, as religiões falam isso. A religião cristã, judaico, mesmo a islamita, que no início o ser humano estava bem E depois ele começou a sofrer porque ele rejeitou a sanidade. Então, para entender bem a origem, né, das nossas doenças, nós temos que admitir que não só o ser humano é doente, que o ser humano é teimoso, que o ser humano tem muita inveja, muita ira, tem muita atitude assim contra o bem e isso o torna doente, mas ele também é uma espécie de vítima. Vítima, então, de quem, né? Desses anjos decaídos que se tornaram demônios. Então, o que que acontece? Naquele tempo, Adão e Eva, quer dizer, os primeiros pais, eles ouviam essas inspirações no interior, né? Essa questão de falar dentro da cabeça, né? Que a pessoa, às vezes, tem uma ideia errada e pensa que é dela, mas a ideia vem de fora. E até hoje, não é questão de, naquele tempo, ser tudo diferente. Então, em Viena, houve uma discussão sobre por que que atualmente não tem tantos demônios aí tentando, espíritos assim, malfazejos. Tem sim. É que antigamente davam mais atenção, tinham mais consciência. E atualmente essa consciência diminuiu, então esses espíritos decaídos têm muito mais influência. Daí a necessidade que eu tive em escrever esse livro para alertar, né, ao ser humano que existe uma comunicação telepática, como se estivesse falando até num telefone com uma outra pessoa, só que aí, não percebendo que comunicação que a pessoa está tendo, então ela começa a aceitar todos os enganos e mentiras e a atitude de, sem querer, seduzir a pessoa para o mal que ela mesma está, quer dizer, que esses espíritos decaídos estão, para então nós entrarmos no mesmo nível. Então essa é a origem, né, principal de toda doença, quando o ser humano abandonou o Criador e começou a aceitar essas inspirações chamadas malignas. E somente a pessoa, então, que acredita, acreditar, não é acreditar numa fantasia, em algo que não existe. A crença, a questão de fé, é acreditar naquilo que existe. E a pessoa sabe por intuição, e não precisa pelos sentidos, né? Mesmo que tenham esses parapsicólogos que falam do conhecimento extrasensorial, mas é extrasensorial mesmo. O verdadeiro conhecimento é esse, que a maior parte das pessoas duvida. Então, esse conhecimento que acha que vem pelos sentidos é totalmente errôneo. Então, todo engano que acontece, delírio, vem geralmente por engano sensorial. Então, atualmente, para acreditar em algo é necessário que os sentidos comprovem que aquilo existe. Mas como é que os sentidos podem comprovar, vamos dizer, a vida espiritual, se a vida espiritual é extrasensorial? Então aí é uma faca de dois gumes, vamos dizer. Então, para a pessoa acreditar numa coisa, quer dizer, para a pessoa lidar com o espírito, tem que ter uma, vamos dizer, uma prova sensorial que eles existem. Mas como essa prova não pode ser feita, porque os sentidos não captam, né, a questão espiritual, então não pode lidar com isso. Sendo que a maior parte do que o ser humano pensa, do que o ser humano sente, do que o ser humano faz, é ligada muito mais a essa parte espiritual. Quer dizer, nós vivemos muito mais no mundo espiritual do que no sensorial. Podemos dizer que o espiritual é 90%, o sensorial é 10%. E se a humanidade vive no sensorial, então a humanidade está totalmente fora da realidade. Eu posso dizer o seguinte, veja bem o que eu vou falar, que a existência, por exemplo, de seres assim, fora do mundo, né, ETs, como falam, extraterrestres, como falam, que isso precisa provar, precisa ver, precisa sentir. Então, a maior parte dos seres humanos já viu essas naves, né, que chamam de discos voadores, né? E muitos até viram já esses seres. No entanto, nega. Por quê? Porque eles não estão aí, vamos dizer, nas nossas casas, se dizendo assim que são extraterrestres. E a humanidade nega. Então, estou falando isso porque é o mesmo caso, né, dos espíritos malignos. Tem que conscientizar tanto eles como esses ETs, né? Esses seres extrasensoriais, que muitos deles são malignos, influem na nossa mente e negativamente. Agora, estão aqui, né, além da Cláudia, doutora Ademar, doutora Selma, doutor Léo, gostaria que eles falassem alguma coisa sobre a origem da neurose. O que que eles acham? Doutor Kepp, antes da gente dar continuidade a isso, eu gostaria de dar um pequenino aviso. A Selma, aliás, vai dar um aviso. Já que o senhor mencionou essa questão de ETs, de naves, de sondas, de luzes, que muitas pessoas, a maioria das pessoas no mundo já viu, ou uma vez ou mais vezes. Selma. Então, será realizado em Cambuquira, no Grande Hotel Trilogia, o primeiro encontro de ufologia trilógica, de 21 a 23 de abril agora. E as pessoas podem se informar para estadia, transporte, programação no site do hotel ou no telefone da CITA, 3032-3616. Então lá, palestrantes, estudiosos, ufólogos vão estar apresentando palestras e materiais a respeito para se estudar formas de cooperação com as civilizações mais evoluídas, para que a gente possa evitar uma destruição muito grande do planeta e da civilização. E mesmo com essas catástrofes que estão aumentando de intensidade e quantidade, devido a uma série grande de desequilíbrios energéticos e poluições, etc., por causa disso que o Dr. Kepp acabou de descrever no livro O Universo dos Espíritos, então a gente precisa se preparar realmente para ter um equilíbrio interior para poder aguentar essa situação que vem por aí. Então eu gostaria de dizer aqui, Dr. Kepp, que acabei de receber um pedido de uma das filiais da Saraiva de 33 livros do seu livro Universo dos Espíritos. Então eu estou achando uma coisa muito, muito positiva, muito esperançosa, que esses conhecimentos cheguem à população. E você que nos ouve, por favor, preste atenção. O conteúdo desse livro é primordial, não só para a preservação da sua vida, mas para a preservação da vida dos seus queridos e do planeta. O Universo dos Espíritos, de autoria do psicanalista Norberto Kepp. 3032-3616 é o nosso telefone. 3032-3616. Estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. O Dr. Ademar, ele inclusive vai participar do nosso congresso de medicina psicossomática, né, Ademar? Que nós vamos realizar no dia 3, 4 e 5 de maio. Então, o senhor gostaria de falar alguma coisa a respeito dos seus pacientes que o senhor atende no pronto-socorro, no hospital, com relação ao que o Dr. Kepp acabou de falar? Então, doutora Cláudia, o que dá para perceber é o seguinte, que essa questão da consciência, ela é muito importante, né? Então, eu estava pensando na questão da esquizofrenia, por exemplo, que ela não é exatamente a divisão da personalidade, mas ela é muito mais um afastamento que a pessoa tem assim da consciência, especificamente mais desse mundo maligno que existe. Então, a gente nota que em cada doença que existe, existe esse componente muito forte. E já tem vários pesquisadores que mostraram assim que eles se manifestam de várias formas, né? E até em doenças orgânicas, assim, uma dor de estômago, uma dor de cabeça ou qualquer coisa que haja, quando a gente começa a pesquisar, a gente nota que sempre existe um componente espiritual forte. Agora, a pessoa quando percebe isso, ela inclusive se abre mais e fica mais, assim, aberta, né? Para ter uma consciência desse mundo. Então é importante verificar em qualquer doença. O senhor sabe que o senhor deve receber gente lá que fala sobre isso, porque nós recebemos muitos pacientes aqui, clientes que falam que além dos problemas pessoais que eles têm, além dos problemas da estrutura social e econômica, do estresse social e econômico que existe, da pressão dos poderes econômicos no mundo, das leis injustas, além dos problemas ambientais, esses espirituais gravíssimos, né? E também relacionado a esses seres extraterrenos ou intraterrenos, que podem ser muito benéficos, mas também podem ser muito maléficos. E quais que são as consequências sobre a nossa vida psicofísica, nossa saúde mental e física, com relação também a esses seres. Então, o que nós vamos também tratar nesse congresso de ufologia, esse encontro de ufologia, é qual é a medida de atuação desses seres. Eles existem? Existem. Como eles atuam? Como não atuam? Como a gente distinguir a sua atuação? Como se defender disso? Como se preparar? Porque a única maneira da gente se preparar para se defender dessas energias ruins é através do autoconhecimento. A gente conhecendo os nossos pontos fracos, a nossa psicopatologia, as nossas emoções ruins, porque nós entramos em sincronia com esses seres e aí passamos a estar na mão deles. Léo, né, viveu na Inglaterra. A Inglaterra é a campeã, né, desse estudo. O que que o Léo acha dessa questão? Eu acho interessante um aspecto que o senhor explica aqui no livro O Universo dos Espíritos, Dr. Kevin, quando o senhor fala que é extremamente importante perceber o grau de influência que o ser humano recebe direto na mente do mundo espiritual, que pode conduzi-lo ou para o bem ou para o mal, conforme o caminho que escolheu. Então, o senhor estava explicando aí que a questão da pessoa ser vítima, né? Então a pessoa faz uma escolha. Na mente dela, ela sempre tem a noção do que é certo e do que é errado. Por exemplo, um cliente, ele estava contando essa semana que ele tem um amigo de muitos anos e que ele sempre achou que aquele amigo era meio desonesto, mas que ele não queria levar isso em conta, então ele ignorou aquilo e agora o amigo deu um golpe nele. E por outro lado, ele tem assim muita dificuldade no trabalho, ele sabe o que ele tem que fazer, as atividades que ele tem que tomar, e ele adia, foge, etc. Então, eu acho interessante isso que o senhor explica a respeito dessa escolha. A pessoa, se ela entrar nessa influência demoníaca, ela não perceber e entrar, aí ela acaba sendo uma vítima. Mas, né? Todos estamos sob essa influência. O pior é isso, nem que se a gente entrar. Nós todos estamos nessa influência, sem exceção. Então, a questão é, a conscientização disso pode nos auxiliar sobremaneira para a gente conseguir se libertar o mais possível. Não sofrer tanta influência como a gente sofre. Porque a quantidade de gente deprimida, obcecada, angustiada, doente, cheio de mazelas, é enorme. E sempre tem um componente espiritual junto disso. Sempre. Eu gostaria de repetir o nosso endereço, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica ou Psicanálise Integral, que tem a fundação de Norberto Kepp, psicanalista, autor de uma série grande de obras sobre o assunto de psicopatologia. E nós estamos na Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Rebouças 3819. Nosso telefone é 30 32 36 16. Até lá.